Sim, eu me cica 3, do bravo da produção. Tão. Ai, novinha safadinha, vai sentar na bucetinha. Vai sentar na.